Cavaleiros do Zodíaco, Hades, a saga do inferno. A noite chega pra nos dominar, com um profundo azul em meio à escuridão, cortando espaço onde tudo está. Guerreiro sonhador, a deusa vai buscar. Não vou mais me conter nessa remota e santa guerra. A armadura sagrada vou vestir. Hades, faça a escuridão brilha a força do poder. Acreditar no sonho vou